faccio cavolo 9. Sul 9, autorizzato per lo spistone 7, 200 gradi, 1, 2, 9. L'ho presato 9. Oeste da Cláudia de Ouro, contra o Salvador, 20 da Sol 8. 20, manhã. Salvador, da Nota 094, Salvo Camilo, desceu da Mama. Salvador, mais 4, contato radar, contato nível de voo 370, via Salvo Camilo. 370, Mama, gol no 094. Bom dia, 27 no 0, escuta no 0, pronto. 27 no 0, autorizado, linha decolada, estou no 0, retorno 9, 0 graus, 1 no baixo. Ali decola, azul, 27 no 0.

Bom dia, sendo identificação, zona prioritária para interceptar a chegada da Mandade 1, desça em motor, número de voo 050. Como tráfego 3 horas, 3 mil, mesmo rumo, voltando o nível de voo 1-1-0, eco 1-1-0. 7-2-7-1-0. 7-1-0, qual foi o vetor para proceder na ascensão? Curva à esquerda para o 0-3-0, o carro de falha, após 1-4 mil da proa, a escuta levantou o nível de voo 1-5-0 e voo na frente de código. Se falar as comunicações, 14 milhas, a proposição corte, subindo pelo voo 150, 24-27-10. Controle, Salvador Azul, 4 0 2. Azul 4 0 2, a autorizado de chegada da Bolagem 1, para o nível de voo 060. Caso 2-7-0, mas está pré-autorizado, se for o nível de voo, 5-0. 5-0 na proa. Está livre, eu também sou parte para o 270, está agora 15.000 no Rio Leste de Salvador. Reação à navegação na proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, você escuta o 270. 4082, cancelada a instrução de auxílio em taça, desça para 316 e ajuste no 022. 3-10-1022, sem instruções azul, 4082. Para 4.000 tem inscrições, a gente tirou no 022, o nome é meu. Rádio 4082, desce para 2006, autorizado o final do procedimento do MS, se reúne, estabilizado. 2000, autorizado MS, 402. Thank you. Passarela 200, Argentina 028, autorizado pouso, sistema 0, vento 200 graus, 129. Azul 4082, estabilizar elétrico. 4082, em motor, 11895. 11895, azul 4082. Com 1162, o separador de motor é autorizado o final do procedimento do Nelson que se reúne para estabilizar. Presidente, é autorizado o final do LSX Player, pode estabilizar. 1169. 139. 139, posição Conde, 1162. Cancelada a restrição de um passo, terça para 3 mil pés, ajuste no 022. Descida a 3.022, cancelada a restrição de passo, 1922. 4082, salvo, 40, ligar à direita, chama salvo, 121, desce uma 90. 2190, ligado. Prossegue descida com a 96. Ok, eu estou parabéns, meu pai, autorizado, chamado que vocês não tomam mais oxigênio, já está estabilizado. Depois estará estabilizado com a 96. Não, agora vocês estão localizando? Não, agora está estabilizado, com a 96. Como 162 na torre, 1895. Vai trocar sim, com a 96. Voo 1962, registro 022, autorizado por o que são 0, 100, 200, 0 graus, 1, 9. Autorizado por 1, 0, 1, 2, 1. Salvo 44, lugar à direita, chama salvo 121, décima 9. Direita 129, vou rolar no meta. Autorizado pouso, que são 0, vento 0, 0 graus, 1, 2, 2. Autorizado pouso, 1, 0, voo 1, 9, 6. Salvador, SAS 3745, aprovação. São Paulo, Congonhas, nível 360. 962, estamos 47, lugar à direita, chama saúde, fazer do ONU 2, vamos no pessoal 90. Direita, um beijo, amado, hein? Do ONU 2. Bom dia, 3895, ponto no ponte 0 da 9. Então, 3895, autorizado a linha com a 0. O vento no 90 graus, no 59. Autorizado a linha, e de cola, 0, 3895. Autorizado via chegada do Bandal de Uno para o nível de voo 050, ajuste em Salvador no 022. Hotel 50, pode voar estável, dona? Autorizado via estável com 378. Tá, obrigado. Thank you. meia, autorizado decolagem, pistola 0, viés 20, 0 grau, 13 nós. Decolagem no 0, 5 meia. Subestrução de seu transmitir, se tudo mantém o nível de voo 200. 0200. 3295. 3295, quando tiver condições de voar na Proximate, vou. Presente, pode ir para uma morte. Já autorizado a Proximate, vou ter 3295, ainda nível de voo 200. Ok, Proximate, 2000, certo. Diga, meu Deus. Bastante importante a questão de visuais e litoral, então no Golfo, confirme o local do dragão. Aqui tá no sol, tá no Entendi. 4395, chame o 136, chame o 98, decimal 35. 17 apontar o canto, vão ler o tango de golfe. Lima tem 17 apontar. O 1556 chama em Recife frequência 1228-35, 1225-1. 1235-25, 1556.